Dizem que Goiânia é a capital brasileira do rock. Vamos mostrar para esses goianos aqui que o Rio de Janeiro é o melhor público do Brasil. Vencedores do prêmio de melhor música de 2009 com My Favorite Wake. Festival Fora do Eixo Rio de Janeiro e Ponte Plural se despedem com Black Drawing Jokes! Kill him! Boa noite, nós somos o Black John Charles. É um prazer estar aqui no Rio, tocando nesse lugar mágico. E espero que para esse povo doido, girls don't need to be by my birds. sober. Girls don't need to be good about the take it hard to me now. Everybody rolls out. You can see this whole time. You can see everybody knows it. Give me a drink. You can see this whole time. You can see everybody knows it. Take my chain now. Everybody knows how. You can find a obrigado. Tocar uma música nova agora, chama Simmer Down. Break those machines. Foi lindo. Gostaria de agradecer a organização do evento, galera do Fora do Eixo. Muito foda o evento aqui. Lembrando, quem quiser CD e camiseta, tá lá na banquinha à venda. Quem quiser dar cerveja pra gente, não tem problema também. Só trazer pra cá, pro palco. Valeu. Música nova, chama Red Love. Obrigado. Everything's gonna be fine. Take all my time, take my home. obrigado. Uau, yeah! Vou tocar mais uma música nova. Essa é bem nova. Não tem nem nome. I'm high. Blame this one too long. Um momento, por favor. Um acorde aí, Beto. Thank you. Desculpa. Uma vista, Magan. Obrigado. Lembrando, quem quiser ceder camisetas ou procurar a gente, ou tá ali na banquinha também. Depois do show, só procurar a gente. Tonight, they got no shame to bring from the past. big deal. We talk, we steal. Not a big deal. todo mundo. Valeu todo mundo que ficou até agora. Até a próxima. O cara... Dale, dale, Festival Fora do Eixo, no Rio de Janeiro. É isso aí, rapaziada, tamo ao vivo. Festival Fora do Eixo, no Rio de Janeiro. Último show da noite, Black Drawing Chalks, a galera batendo palma. Pedindo pra eles voltarem, sente só um pouco do clima aqui, ó. Só mais 10. Eles voltam pro Biz, então vamos sentindo, vamos divulgando, finalizando aqui o especial, finalzinho do show mesmo. Os caras estão voltando pro Biz aqui, Black Dawn and Chalks. Último show da última noite no Festival Fora do Eixo, Rio de Janeiro. Então vocês não querem ir embora, não? Vocês querem beber? Vocês querem beber mais, né, seu bando de doido? Tem mais umas 38 músicas pra tocar. Como diz lá na minha terra, vamos beber até trincar, então. Vamos afinar que é bom. Cadê o técnico do PA? Roubaram ele? Cadê? Roubaram. Olha lá. Beleza aí? Vamos lá, mais duas para encerrar. Hola. Obrigado. Olá, saideira. Obrigado a todo mundo. Obrigado, equipe som. Obrigado a vocês, cara, até agora. Você quer lá? Esse aí, valeu. CDs, camisetas, vão comprar. Ajuda a gente. Rise Insano, não sei tocar mais. Esqueci. Yeah, todos prontos? Acho dois. Vamos tocar a porra, então. obrigado. Obrigado, Rio de Janeiro. Nós somos o Black Trunk Sharks. Foi um prazer. É isso aí, rádio, Fora, fora do eixo, eixo. Diretamente do Rio de Janeiro, Festival Fora do Eixo, aqui encerrando o último show, último dia do festival, aqui, sensacional, Black Draw and Chalks, aí voltando depois de um bis, sensacional. Estamos ao vivo aqui, o Mario Top DJ que vai dar um recado aqui, sentindo um pouco do show e da pegada da discotecagem aqui. Chega aí. Aê, o festival foi incrível, eu vou discotecar agora, tá bom pra caralho. Quem não veio, eu vou falar palavrão mesmo. Sexo, muito sexo. O pessoal tá louco, todo mundo bebeu, tá bom pra caralho. É isso aí, rock and roll, porra, caralho. Tá aí, depoimento frenético, intenso rock and roll. Mario Top tá botando som aqui. E a gente vai começar a se despedir, na verdade. Vamos começar a se despedir aqui da transmissão, né? Jovem, Paula, Guilherme tá aqui também. Vamos começar a se despedir da galera aqui, falar os últimos comentários, as últimas ideias aí. Finalizar os shows, vamos começar a desmontar as coisas. Alguns voltam pra casa, outros vão pra outras missões. Mas foi doideira essa história toda aqui de transmissão do festival, rompendo fronteiras aí, bombando, várias histórias legais, ué. Eu fiquei muito feliz e agradeço aí por ter participado, até de estado com vocês, que porra, muita ideia boa, muita coisa gostosa. Os shows então nem se fala, fechou com chave de ouro. Porra, prazer aí. Doideira. Paula, vou dar só seu tchau aqui. Paula cansada já. Último estágio, vou começar a desligar as máquinas, os seres humanos também, quase desligados aqui. Vou dar tchau, último tchau final, acabando o festival, é nóis. Tchau, pessoal. Obrigada por ter acompanhado a gente nesses 3 dias. Desculpem qualquer porcaria que eu tenha falado. Gostei muito da experiência. E até a próxima. Até a próxima. Vamos finalizando aqui. Web Rádio Fora do Eixo. Rio de Janeiro. Um abraço.